pedir a mão e receber, depois vingar em vez de devolver. E o que eu trago hoje para vocês é um pedaço de lembrança, um pedaço de sentimento. É uma cantora fantástica brasileira e eu até hoje não entendo por que ela é tão esquecida. A cantora Márcia. A Márcia foi uma cantora que teve um séquito muito grande de admiradores e acredito que os que viveram o seu período de maior projeção, eles continuem cultivando a lembrança e ouvindo sempre que podem as gravações dessa cantora fantástica. Eu me lembro das frequentes apresentações dela na antiga TV Record. Ela era uma figura permanente do Fino da Bossa, apresentado pela Elis Regina. Elas cantaram juntas várias vezes e a Márcia participou de alguns dos festivais também da Record. E um deles, aliás, uma música antológica que nem foi classificada na época, essas coisas que a justiça depois se faz no tempo, a Eu e a Brisa, que é talvez Ronda e Eu e a Brisa são as gravações mais famosas da Márcia. E a Márcia se uniu a dois, até muitos, Baden Powell. Ela teve trabalhos com letristas e com poetas e compositores da maior qualidade, fez shows com eles. E no caso que eu estou trazendo para vocês hoje, É um show especial da Márcia com o Paulo César Pinheiro e com o Eduardo Godinho, ambos compositores. O Paulo César Pinheiro, um poeta da maior qualidade, letrista, e que foi casado com a Clara Nunes, e o Eduardo Godinho, também casado com uma cantora brasileira, Vânia Bastos. Ou seja, um time da primeira qualidade, talvez da época de ouro da música brasileira, com letras fantásticas. E vocês já atestaram aí com a introdução da Márcia, o show ao vivo. Então, mais um show que estamos trazendo, um CD raro. E para aqueles que não conheciam a Márcia, eu tenho certeza que será uma revelação e tanto, porque ela é uma das raridades. Eu a conheci pessoalmente. A Márcia se casou com, talvez alguns conheçam, com o Silvio Luiz, que era um comentarista de esportes da Record também, muito, muito afamado, e as pessoas gostavam muito da força do Silvio Luiz. Ele era crítico, briguento, e a Márcia parou de cantar num determinado momento profissionalmente, só com algumas apresentações esporádicas, mas ela continuou cantando no canto, e inclusive abriu uma escola e foi professora. Ainda não sei se ainda está dando aula, já que ela deve estar com 68 anos, está jovem. Hoje essas coisas mudaram muito. Ela é de 1943. E a Márcia foi minha professora. Eu cismei numa época que eu queria, dando aula, queria ver impostação de voz e queria também cantar. E queria saber como é que era essa coisa de cantar. Aliás, é uma das coisas boas, a cantoterapia faz bem para a alma. Então foi meu contato com essa figura incrível, um ser humano maravilhoso, e eu guardo dessa vivência, que foi muito curta, a lembrança mais querida, e guardo da voz dela, graças a Deus, esses registros que hoje eu divido com vocês. Divido com vocês esse show, o show de Márcia, Eduardo Godinho e Paulo César Pinheiro. E esse show que eu trago hoje se chama O Importante é que a Nossa Emoção Sobreviva. Aliás, um título muito adequado para o nosso programa Questão de Sensibilidade. Um bom show e até o final. Eu volto ao final, como sempre. Seguinte, esse show chama-se O Importante é que a Nossa Emoção Sobreviva. E ele ainda é do tempo em que o coração valia muito mais. A ambição era menor. E a nossa intenção é exatamente mostrar essa diferença. Eu queria um encontro entre a gente, uma completa participação. Toda a cidade vai cantar. E finalmente vai voltar o tempo da paz, os tempos atrás, o tempo da consideração, quando era menos ambição e o coração valia muito mais. Toda a cidade vai cantar. Atrás que já não se faz, e chega a me dar uma emoção de contemplar a multidão cantando pelas ruas principais. Toda cidade vai cantar o cancioneiro popular de tempos atrás que já não se faz. E chega a me dar uma emoção de contemplar a multidão cantando pelas ruas principais. Joga todo o mal pra fora, abre o peito e chora em paz, que é bonito demais. Toda a cidade cantando como nos antigos carnavais. Toda a cidade vai cantar e finalmente vai voltar o tempo da paz, os tempos atrás, da consideração, quando era menos ambição e o coração valia muito mais. E o coração valia muito mais. E o coração valia muito mais. Filho do Nelson Cavaquinho, pela voz parecida, vou mandar um samba dele. O meu único fracasso está na tatuagem do meu braço. O meu único fracasso está na tatuagem do meu braço. Tem a alma toda tatuada. Muita gente tem o corpo tão bonito, mas tem a alma toda tatuada. O meu único fracasso está na tatuagem do meu braço. Santo Pixinguinha. E Márcia vai dar o recado. Yeah. jamais me entreguei à dor. Chorei o meu choro primeiro, e eu chorei por inteiro pra não mais chorar. E o meu coração permaneceu sereno, expulsando o veneno pelo meu olhar. Eu procurei me manter como Deus mandou, sem me vingar, que a vingança não tem valor. E depois também perdoar a quem erra é ser perdoado na terra, sem ter que pedir perdão no céu. Quis resolver, eu não quis recusar, mas do amor em ruína, uma força termina por nos dominar. E depois proteger dos abismos a vida traçar, quando o tempo virá o único mal e a solidão começa a ser fatal. Eu não quis refletir, não, eu não quis recuar. Eu não quis reprimir, não. Eu não quis recear, porque contra o bem nada fiz. E eu só quero algum dia ser feliz como eu sou. Carlos Drummond de Andrade, Resíduos. De tudo fica um pouco, o meu medo, o teu asco, dos gritos gagos, da rosa fica um pouco. Fica um pouco de luz captada no chapéu, nos olhos do rufião, de ternura fica um pouco, muito pouco. Pouco ficou desse pó, de que teu branco sapato se cobriu. Ficaram poucas roupas, poucos véus rotos, pouco, pouco, muito pouco. Mas de tudo fica um pouco. Do maço vazio de cigarros fica um pouco. Fica um pouco do teu queixo no queixo de tua filha. De teu áspero silêncio pouco ficou. Um pouco nos muros zangados, nas folhas mudas que sobem. Fica um pouco de tudo. No pires de porcelana, dragão partido, flor branca. Ficou um pouco de ruga na vossa testa. De tudo fica um pouco. De mim, de ti. Ah, abre os vidros de loção e abafa o insuportável mau cheiro da memória. Ficou, dói em mim como coisa ruim. como tem quando alguém some assim. Ficou do teu olho a expressão, do teu lábio a canção pra enfrentar solidão. Como eu sou desde o fim, desde que quando eu me desavim, ficou do meu rosto a impressão, no meu peito um desvão do que foi. Tudo que ficou só resíduo são, como coisas, lugares, paixão. Ficou o teu quarto, atenção. Dói saber que esse é o último adeus, e ficou no teu corpo um pedaço do meu. O que ficou dói em mim como coisa. Precisam de nós, com seus dois ou três foliões, clamando pelos seus cantores, clarins e tambores e violões, e a volta dos seus dominós para os carnavais de arlequins nas esquinas, usar colombinas, vestir pirros. Os ranchos estão clamando por nós, já desde outros carnavais. Talvez falte a marcha que saia nas ruas, que o povo relembre seu canto de paz. Os ranchos precisam de nós, e nós de manter tradições. Mas faltam nossos redentores, novos defensores, mais campeões. Pra queda dos falsos heróis, pra marcha que se descompôs, pros cantos voltarem de novo. Os ranchos estão revoltei contra Deus, que julgar o que achei que eu mesmo podia. Pra mim você não merecia sofrer. Me enganei porque Deus nunca traça os nossos caminhos diretos, mas sempre dá tudo certo no fim. E quantas vezes eu não sei que eu te Deus, que julgar o que achei que eu mesmo podia. Pra mim você não merecia sofrer. Me enganei porque Deus nunca traça os nossos caminhos diretos, mas sempre dá tudo certo no fim. E quantas vezes eu não sei que eu te perdoei, mas era eu te perdoar e Deus. Thank you.